te conozco bien de otro carnaval. Escuché esa música, recuerdo el ruido de tu samba, las mentiras de tu juego y de tus tantas hazañas, cartas bajo la manga y de los engaños que provocas. Cosa del destino, ya no sé. Espero que no sea una cruz en mi camino que tenga que cargar. Y tu maña se ha vuelto en un vicio para lastimar. Con vos siempre estoy al borde de un precipicio. Paremos con esto y dejémoslo así. Tiene que ser hoy. Sos indivisible y tu mirada no me esconde. Quieres que vuelva a ti para verme llorar. Paremos con esto y dejémoslo así. Antes que se derrumbe, tu amor es invisible. Tu mirada no me esconde. Ya te conozco bien de otro carnaval. Es un placer enorme cantar con la banda número uno de Brasil, San Marino. Canta con nosotros, Magrão. Já te conheço bem de outros carnavais. Já ouvi essa música, já conheço o enredo do teu samba, do blefe do teu jogo, das tuas artimanhas, das cartas na manga, as ultrapassas que você me faz. Se é coisa do destino, já não sei. Espero que não seja cruz no meu caminho que eu tenho que carregar. Essa tua mania já virou vício de me machucar. Com você sempre estou à beira de um precipício. Para com isso, deixe pro zero a zero. Mas tem que ser hoje. Você é indivisível, teu olhar não me esconde. Só quer me ver sofrendo pra me ver chorar. Para com isso, deixe pro zero a zero antes que desmorone. Você é indivisível, teu olhar não me esconde. Já te conheço bem de outros carnavais. Alô, galera do Estação 13, pra nós do São Marino, um privilégio muito grande estar cantando com vocês. Sucesso, moçada! Que Deus abençoe e que a gente se encontre nos palcos da vida.